Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Eu, Mario, estava com muita saudade de gravar o podcast, e ao meu lado esquerdo está o Jumon. Eu estava com saudade de gravar o último. Que eu não participei. Não por causa disso. Eu não entendi, o que foi então? É porque a gente ficou um tempo sem gravar, né? Porque a gente lançou um monte de episódio especial, e aí a gente ficou sem gravar o Nintendo 3, aí meu coração ficou com um buraco. E do meu lado direito está o Lucas. E aí, gente? Vocês sabem que a Dani, ela gosta de umas coisas de exposição de arte, né? Minha namorada, mas enfim, ela gosta de exposição de artes. E a gente foi na última exposição do CCBB, do Banco do Brasil, que era do Jean-Michel Basquiat, né? Ele era um neo-expressionista americano, ou francês, não lembro, e ele fazia artes que... Fala que ele é o ex da Madonna. Ele era? Ele é um ex da Madonna. Tá, você tá sabendo mais que eu do cara, velho. Porque não, mano, foi o Wikipedia quando você falou sobre esse maluco. Tá bom, então. Mano, Wikipedia, nossa, a maior informação do Wikipedia, a maior relevante que ele foi namorado da Madonna. Acho que o Jamon foi. Não, mas foi a que eu decorei. Tá bom. Cara, assim, eu fui na exposição e eu já tô acostumado à exposição com a Dani, mas eu sou um cara de exatas. Eu não consigo me acostumar com esse mundo artístico, né? Porque tem muita coisa abstrata. Sabe, eu vejo os quadros dos caras e assim, é meio difícil pra mim conceber, tipo, um sentimento daquilo. A não ser falar, mano, isso aqui é uma merda, velho, mas... Eu não tô querendo criticar tudo que o cara fez, pô, né, expressionismo, etc. Mas eu, Mário, não consigo, sei lá, absorver alguma coisa vendo, tipo, sei lá, um negócio feito... Eu vou acabar criticando o cara, velho. Se eu falar mais, eu vou acabar criticando o cara. Você não consegue ver o rabisco dele e falar, isso aí é arte. É isso que você quer falar. Eu quero falar isso sem ser de uma forma escrota, como se eu estivesse ofendendo o cara, né? Mas você tá, mano. Tipo, eu sofro a mesma coisa, assim, eu sofro quando eu vou mostrar pra outras pessoas a arte do... Ah, eu esqueci o nome do cara, o que faz as artes do Final Fantasy. Que ele tem um estilo bem diferente, né? Normalmente a maioria da galera não gosta, mas eu acho muito bonito. Tipo, eu imagino que você acaba pegando... Você começa a pegar a ideia da pessoa, eu não sei. O Amino lá, né? A Sun Amino, né? Esqueci o nome dele. Ah, não sei. Eu não vou chutar um nome de um aleatório. Não tô querendo comparar o Basquiat com o cara do Final Fantasy, tá? Mas pelo menos no desenho do cara do Final Fantasy você consegue interpretar que é uma pessoa ali, né? Olha só, vou mandar uma imagem pra vocês. Dá uma olhada. Vou abrir aqui. Esse é um dos quadros do cara. Nossa, parece que ele cagou numas partes ali, até marrom. Não, mano, cada um com a sua arte. Se uma privada pode ser arte, se qualquer coisa pode ser arte, não deixar, mano. Eu não vou criticar nada. Ah, cara, acho que com 5 anos eu conseguiria desenhar, tipo isso aí, talvez, não sei. Mas você não sabe a crítica que tá ali. Ah, o seu com 5 anos é só porque você aprendeu a segurar um lápis de cor. Acho que esse cara também. Mas olha só, não quero... Eu não quero criticar mais. Não quero ofender, mas eu já ofendi muito. Então, desculpem aí, fãs do Basquiat, eu achei uma merda. Eu não tenho nada contra o Basquiat, tenho até amigos que são, né, mano? Dia 10 de abril. À meia-noite, foi anunciado numa stream que eu não vi, porque eu tava olhando do Fire Emblem, né, no momento. Mano, você conseguiu falar de Fire Emblem, parabéns. Consegui, porque tava tendo negócio do jogo de celular, velho. Era completamente fora de contexto, ele conseguiu citar Fire Emblem. Tá com saudade, né, Mario? Nossa. Etrian Odyssey Cross, que vai ser o último jogo da franquia, de acordo com a Atlas, vai ser o último jogo da franquia para o Nintendo 3DS. A gente não sabe como vai ser depois, porque a franquia ela é bem conectada com duas telas, porque você desenha no mapa de baixa, e ela vai ser um fanservice geral, que vai trazer personagens famosos, classes famosas, dos Etrian Odyssey do 1 ao 4, personagens famosos, e mais uma classe de herói, que é o Hero, que é a única classe até agora falada que é nova. É um fanservice completo. Não, eu acho engraçado que a Atlas, eu acho que ela deve ter uma máquina de imprimir Etrian Odyssey, mano. Se não é Etrian Odyssey, é sei lá, mas... Tem que ser, porte de Pode ser. Mas é uma impressora mesmo, eu acho. Eles só mudam um toner diferente e sai outro jogo. Mano, pior que Etrian, velho, eu considero, tipo, como você pode desenhar, né, o mapa, os caras fazem umas dungeons, mano, absurdas, assim, tipo, de que você tem que ter noção do que tá acontecendo na dungeon. São dungeons bem complicadinhas. Eu gosto bastante de Etrian, né? E eu não falo que é impresso, porque é muito bem feito. Mas explica aí, Jamon. Eu não entendi dessa coisa de desenhar dungeon ainda. É um jogo em primeira pessoa, né? É Dungeon Crawler, né? É um Dungeon Crawler em primeira pessoa, você tá vendo... a dungeon em primeira pessoa e você anda em segmentos, em quadradinhos, né? Você tem, sim, sim. Esqueci o nome, é tipo um mapa de xadrez, né? Não esqueci agora os quadradinhos. Não. É um tile. Você vai andando uma tile, né? E aí você tem, na tela de baixo do 3DS, você tem uma área que você tem várias ferramentas. Tem ferramenta de pincel, tem ferramenta de lápis, tem ícone de porta e você vai desenhando o seu mapa. Se você tiver com preguiça, os mais atuais, acho que depois do 4, ou até o 4, você tem um mapa automatizado, se você tiver preguiça disso, só quiser o Dungeon Crawler, e aí nisso ele desenha as paredes e o chão pra você. Todo o resto ele não desenharia, ele não desenha. Mas você pode fazer um monte de anotação, assim, tipo, esse caminho tem que seguir por aqui. Então os caras, eles pegam pesado, tipo, em problemas na dungeon, né? Nos puzzles, são puzzles que é mais ou menos igual no Zelda, que você tinha que ter uma memória bem, bem forte do Phantom Hourglass. Você anotava no mapa, né? Exatamente. Então, aí você faz a mesma coisa, você tem anotações, você pode colocar várias coisas, então eles também pedem bastante memória sua pra fazer. Mas o que impede esse jogo de ir pro Switch? Porque, usando um exemplo que nem o do Splatoon, eu sei que tem nada a ver o jogo, mas eles adaptaram o primeiro Splatoon pro segundo, porque você tinha que olhar pro tablet pra voar na tela, você aperta um botão, aí você abre o menu. O que impede a versão do Switch abrir um menu e fazer isso também? Aí seria eu acho que uma versão só portátil, né? Eu acho que a questão não é nem o hardware, é que a Atlas, acho que ela não quer gastar dinheiro com, o engine do Switch, ou eles devem estar ainda estudando como é que ela funciona, mas... Mano, os caras eles anunciaram logo no início do Steam MTNC, velho. Eles estão mexendo na engine do Switch. Sim, sim. Não, talvez eles vão lançar um jogo ainda e ver como é que eles comportam, mas eles devem estar tirando o máximo de proveito da engine do 3DS ainda. Porra, lançar um jogo do 3DS nessa altura do campeonato. Mas eles falaram que ia fazer isso, tipo. E você tava mal dizendo a Atlas, porque a Atlas ela começou a geração do Switch, naquele primeiro negócio ela falou que tinha o MTNC e já mostrou que tinha o MTNC 5. Então ela tá apostando forte na engine do Switch. Não tô falando que eles. Não, tudo bem, eu não quis mencionar. Ou não quis me expressar da forma como se eles não tivessem dando atenção pro Switch. Porque, obviamente, eles vão lançar coisas pro Switch no futuro. O fato é que eles ainda vão aproveitar ao máximo o talo a engine do 3DS, assim como eles fizeram com o Nintendo DS. Eles lançaram um jogo até do Etrian Odyssey, até não dizer chega. Justo, aí eu concordo. Ô, Jamon, você tem uma informação fácil, cara? Quantos jogos do Etrian Odyssey já foram lançados pro 3DS? Deixa eu ver. O 4, o 1, o 2... De novo, né? 2 Mr. Dungeon da 5 e esse é o sexto jogo da 5. De que tem Etrian no nome, né? É tanto jogo que eu achei que esse X era de 10, sabe? Número romano. Eu acho que na franquia pode ser 10 até. Eu não Será? Sei. É porque tem tipo, na franquia principal, né? Vai até o 5 e repete o 1 e o 2. Aí são 7. Esse é o oitavo jogo da franquia principal. Mas por que colocar cross nas coisas, então? Agora eu vou questionar isso. É porque é mais legal, né, mano? Será gente que não é porque os mundos de Etrian estão se cruzando? Não, com certeza é porque é mais legal, cara. Não, pode ser, né? Porque o Monster Hunter tinha o Double Cross lá pro Switch. E era o Monster Hunter que aparecia a todos os Monster Hunters antigos. Monstros do Monster Hunter antigo, então faz sentido até nisso. Mas por que Double Cross, entendeu? Porque o Cross primeiro foi a primeira versão, aí depois foi o Double Cross, que é a versão U. Aqui. Eu não sei, cara. É pra deixar muito mais legal, cara. E só pra comentar, ainda vai lançar a Persona Q2, né, pro 3DS. E esse tá mais sumido do que o Etrian Odyssey, então talvez nem esse Etrian Odyssey seja o último jogo da Atlus, talvez seja o Persona Q2. Não, mano, stop, it's already dead. Atlus não deixa o 3DS morrer de jeito nenhum. Não precisa deixar, pode lançar. Enquanto tem molho pra usar, usa. Tem olho mesmo, porque acho que um dos jogos mais esperados pelos japoneses da Nintendo é esse Persona 3DS. Sério? Onde você viu isso? É da Famitsu, é aquela base da Famitsu de 400 pessoas que vota. É bem triste isso. O Persona Q, ele vendeu muito pouco, o primeiro. É, ele não, ele é um jogo de nicho e ainda é um, é tipo, é um Etrian Persona, então um Etrian 2 Persona, não sei se vai resolver muita coisa. Não sei nem se esse jogo vai ser localizado, cara. Eu espero que sim, porque até o Devil Survivor 2, que tipo, tava na época, tinha lançado Overclocked aqui pro 3DS localizado, e aí eles lançaram 2, eu acho que depois aqui, então acho que dá. Mas aí é Patos América. Essa semana, a Famitsu revelou que Yo-Kai Watch 4 será lançado no Switch em breve, em algum momento, sem data prevista. Isso não era surpresa pra ninguém, né? Porque Yo-Kai Watch é uma franquia que deu muito certo no 3DS, vendeu horrores. E tem anime, tem mangá, e o sucesso fez comparar como quase um novo Pokémon, né? Ele fez muito sucesso no Japão e também fez muito sucesso no Ocidente. Eu acho que só foi no Japão, hein, velho? Aqui no Ocidente eu não senti muita coisa. Não pegou muito, não. Mas a gente mora no Brasil, né? Agora lá nos Estados Unidos tem bastante... A franquia é bem forte ainda lá, né? Tanto que, poxa, passa num canal de TV fechado, mas de bastante sucesso, que é a Disney Channel, enfim. Vai ter brinquedo no McDonald's, não vai? Tem, tá tendo. Tá tendo, é verdade, bom lembrar. Parada é, o Yo-Kai Watch tem alguns comparativos que ele deslanchou muito com o primeiro jogo, né? Ele vendeu horrores, aí o segundo e o terceiro tiveram bons andamentos, depois ele foi caindo, e até com o sucesso do Pokémon GO, a franquia ficou um pouquinho ofuscada. Agora eles estão lançando vão lançar essa versão Yo-Kai Watch 4 pro Switch, né? E a gente vai poder ver se a franquia realmente ela tem esse poderio de ser comparada a uma franquia de Pokémon de sucesso, né? Até porque ela tá sendo lançada no novo console, que ainda não tem um público direcionado muito bem, né? Vamos ver ainda como é que vai se comportar. Eu vou ser sincero que eu ainda não tive coragem de jogar nenhum jogo do Yo-Kai Watch. Ainda mais que o Jomon ainda fala umas coisas aí que eu acho engraçado, né? Que nem que eu falo? É, no último cast você comentou lá, debatendo com o Jeff, que você acha super tedioso o sistema de combate, você acha aleatório as coisas. Tá. Aí você mexe na roleta na tela de baixo só pra não dormir. eu acho meio chato, né? Yo-Kai Watch, ele é diferente de Pokémon, né? Apesar de ele também ser um jogo de monstrinhos, que você tem o seu timinho de monstrinhos, você teoricamente captura monstrinhos, né? Você fica amigo deles, na verdade. Você não coloca os caras uma porra de um pingentinho lá nas medalhinhas? Mas você fica amigo deles, né? Ah, no Pokémon também, você fica amigo dos Pokémon. Não, sem eles pedirem, você joga bola lá e que se foda. Mas no Yo-Kai Watch você bate neles, aí você coloca eles no pingente depois. Tá implícito lá que você fica... Na história principal você faz amizade com eles, tá? Antes de você, quando você tá no tutorial, você faz amizade com o Yo-Kai, tá? Eu tô falando isso, e no mangá, pode ver aí que no mangá é canon, você vai ver lá que ele fica amiguinho dos Yo-Kais, tá? Enfim. O sistema de batalha, ele é interativo. Ele é diferente de um sistema de turnos igual ao Pokémon, em que as coisas são muito fechadas, né? Você ataca, você tem toda a percepção tática. Em Yo-Kai Watch, eles dependem muito de aleatoriedade, né? Você tem na porra ter... louca, na porra louquice. você tem que ter sorte, né? Girar a rodinha... Então, você gira aquela rodinha... E pra fazer os ataques legais, você tem que ficar desenhando na tela do DS. É muito idiota. É tipo, sei lá, é que eu joguei um. Não sei, o 2 deve ter melhorado isso, o 3 também. Mas não é uma franquia que conseguiu dar o... em mim, assim. O máximo que eu faço é... Pô, isso aqui tem um japonês fácil de entender. Hoje eu quero comprar, na verdade, o Inazuma Eleven, que vai lançar ainda pro Switch. Porque é mais fácil de entender do que o Yo-Kai Watch, né? Porque eu conheço mais de futebol do que de demônios japoneses. É importante falar que esse Yo-Kai Watch, até então, ele tá previsto apenas para o Japão. Então a gente não sabe se ele vai ser localizado, enfim. Provavelmente vai, né? O 3 foi já aqui? Não, eu não sei. Foi, mas é que ele tinha a temática dos Estados Unidos, né? E era pro 3DS. Ah, mas o 2 e o 1 foi também. Então acho que eles estão tentando... O 2 foi por causa do sucesso, né? O 1 aí é outra história. Eu acho que a Level 5 tá tentando fazer aquele sucesso nos Estados Unidos. Ela tá empurrando ainda, mas ainda não conseguiu se encaixar. Mas ainda tá lançando. Ainda tá tentando com todas as forças. E o que você comentou dos demônios japoneses, Jomon? Uma das coisas que me agrada muito nesse jogo são eles em si. Eu acho que a maioria deles é baseado em lendas do Japão, assim... alguns contos, né? Mas Pokémon também é, cara. Sim, mas o do Yo-Kai Watch é um pouquinho mais literal em relação à lenda, né? Parece uns caras que... Eu não lembro exatamente. Ele tem, uma temática muito mais japonesa, né? Tipo, os yokais estão em... Aí, fora começa com o nome que é yokai. Não é um... Por mais que seja... O Pokémon começou com o nome em inglês, ou esse aí Pokéto é um Monster. Negócio. É, Pokéto Monster, mas é um nome em inglês, né? Então... Sim, sim. E no, é assim, você vê um sapo. Você não vê o Nyanban, assim. Ele tem todos uns trejeitos, que é a palavra? Trejeitos japoneses, entendeu? Eles têm a abertura, eles estão dançando no Matsuri. Então tem toda essa coisa que é muito mais voltada pro Japão. E aí é complicado. Não sei se isso afeta tanto aqui, mas eu imagino que afeta um pouco, pelo menos. Afeta, afeta sim, cara. Eu, sim, no começo eu tinha um preconceito, porque eu olhava e achava muito bizarro os bichos, sabe? É, eles têm monstros fofinhos, mas a maioria não é, né? Que é a pegada de Yo-Kai Watch, que ele é mais cômico. Diferente de Pokémon, né? Eu acho que eles tentam dar mais personalidade aos monstrinhos. Esse negócio que você tá sentindo, Lucas, talvez até tenha, porque eles tentam voltar essa temática de Yo-Kai Watch para as crianças. Talvez sim, sim. Por isso não te afete tanto. Ah, mas Pokémon ele gosta. Pokémon é pra criança também, então. Mas é da minha infância. Eu tenho uma questão, assim, nostálgica que me afeta pode muito. Pode ser. É, e hoje os monstros, eles não são direcionados a esse público. Por exemplo, você pega o novo lendário aí que apareceu. Ele já tem um jeito, um estilo diferente. Diferente, né? Ele é mais legal, né? Ele, você vê que... O Mario gosta de personagem Ed, olha só. É, isso aí é assunto pro próximo tópico também. Não, o que eu queria falar é que vocês estão tendo um pouquinho de preconceito, principalmente o João, porque eu consigo afirmar que a franquia... Não, eu joguei, não é preconceito. Não, preconceito sou eu, o João não tem. Não, não só pelo jogo. Como aqui no Brasil tem o mangá, tem o anime, tem em venda de brinquedos em lojas oficiais, né? A Re-Rap vende bastante boneco aí de Yo-Kai Watch. Eu queria comprar um Nyanban, porque eu acho ele legal. Então, eu tenho os bonequinhos, eu tenho uma pelúcia de Nyanban e eu gosto pra caramba. Então, eu acho que aqui no Brasil tem espaço pra Yo-Kai Watch e eu quero ver como é que esse jogo vai performar no Switch e melhor, eu quero ver como é que ele vai chegar, porque até o CEO da Level 5 falou que esse jogo tá vindo com novas coisas, né? Com novas funcionalidades, com algo que vai impressionar os fãs. Eu não joguei tantos jogos, mas eu acho que quando esse jogo for lançado, eu com certeza vou pegar. E... queria falar mais uma coisa, que eles anunciaram agora esse jogo, né? Não sei se ele vai chegar esse ano, mas se chegar, é provável que, e é bem possível que a gente não tenha Pokémon esse ano. Até porque eles não vão rivalizar, né? Bem provável, não. Pokémon não tem problema com... Acho que Pokémon não vai ter treta com o Kaiosh. Pokémon é sucesso internacional, sabe? Na dúvida, se não vender no Japão, vende todo mundo. É, então, não. O problema é o Kaiosh. Mas Pokémon não vai lançar esse ano, mano. Desiste dessa porcaria de ideia. No dia 8 de abril, no programa Ohasuta, acho que é assim que se pronuncia, né, Jamão? Ou não? Ohasuta. Manda não, então beleza. Ohasuta. Bom, é um programa japonês de uma variedade de shows lá. Foi revelado um novo trailer do filme de Pokémon. E nesse trailer, assim, seguindo um pouco o nome do filme, né, que é Everyone's Story, ou Mina o nome do filme? Mina no Monogatari, né? Isso. O nome do filme é Everyone's Story, não é? Sim, sim, sim. É então, que eu decorei em japonês essa coisa. Mina no Monogatari dá pra traduzir como a história da galera, né? A história da Mina. Tá bom. Isso que é o foda, ele não sabe japonês. Bom, enfim, nesse trailer ele mostrou, assim, um pouco mais os personagens. Tem uma senhora com vários pokémons, tem um cientista lá com uma Chansey, um cara, acho que, de meia-idade com o Sudowoodo. Mas a senhora, eu tinha a impressão que ela não tinha nada dos pokémons dela, eu acho que ela tá sendo perseguida, né? Eles gostam dela, ela não gosta deles. Isso dá pra sentir também. Mas eu acho que esse trailer não entrou muito a fundo em relação ao Lugia no filme, né? Ele mostrou apenas aquele pokémon que tinha sido um teaser, que é o Zerahora. Que... Eu não lembro do Zero Hora no trailer, mano. Ele aparece. É só um relance, só. Sim, sim, é só um relance. Mas aí em seguida eles já mostraram o artwork de Pokémon, etc. Então, eu quero perguntar pra vocês. O que vocês acharam do trailer e se vocês gostaram do Zero Hora? Cara, sobre o trailer, acho que não dá pra falar muito, porque são cenas distintas que juntas também não fazem o maior sentido. Então, eu acho que esse filme vai ser parecido com o primeiro filme do que a gente viu, né? Do Pokémon, Escolhe você, Pokémon, né? É, o Pokémon Escolhe Você. Que mini, que meta. Que aí foi lançado ano passado. Inclusive, quem não ouviu, a gente fez um episódio especial, o Nintendo Esquina 6412, acho. Nossa, eu chutei forte, gente, dá uma olhada aí. Nossa, direito é um jamon bem salgado. Então, eu não tenho expectativa sobre a história, mas eu com certeza vou ver o filme, se ele passar no cinema, mas mesmo que não passe, eu vou dar um jeito de ver. Se foi parecido com esse último filme, então, mano, ele com certeza vai ser bom. E sobre o Zero a Hora, eu só acho que é mais material pra furry. Puta, que pariu, cara. Já fizeram roupa já dele. Cara, ele é um Ed, ele é bem parecido com o Zoroark e com o Lucario. Eu não sei se tem alguma relação entre eles, né, mas... Não, provavelmente não. Assim como o Zoroark não tem, né? Mano, eu vou fazer um time só de furry agora. Eu gostei do trailer, eu só acho que, como tem muita gente, vai ficar tudo jogado no filme, assim. Eu achei os designs legais, eu gosto dos designs dos aleatórios de Pokémon, e eu gostei nesse filme, só que eu acho que a historinha de todo mundo vai ser mais ou menos igual foi no primeiro filme, que é relance, termina, não adicionou nada, só construiu mais ou menos esse personagem. Nossa, cara, eu não gosto disso. Ainda mais que o filme geralmente é curto, né? Não é uma hora e meia, assim, ou menos até. Assim, pra você fazer 5 personagens, sendo que a menininha que tem o Eevee, ela parece a que vai mais ter história, né? Mais sim. Vida. E os caras quiseram colocar o Ash porque fucking foda-se, tem que ter o Ash. Eu acho que se a menina fosse a principal do filme e a história fosse daqueles personagens com a menina, ia ser mais interessante. Mas como vai ter que desenvolver o Ash e a menina como principais e toda aquela galera vai ficar ofuscada. Aí fodeu. E tem aquela menininha também, né? Parece que tá num prédio bem alto. É, a que conhece o Zero a Hora, na verdade. Sim, é que, sim. Verdade, eu acho que se não tiver o Ash, não vende a marca, né? Porque o Ash é a cara do... O Ash Pikachu é a cara do anime, né? A não ser que você só colocasse o Pikachu, eu não sei como que eles resolveriam isso. A mina tem o Eevee, que era o segundo mais popular na época, assim, então... E o Eevee aparece que... machucado, né? Parece que ela vai ter algum plot um pouquinho mais importante que os outros mesmo. Vai passar ela pegando ele, né, provavelmente. Ah, capturou ele e depois ele tá com uma faixa na perna, sim, sabe? E talvez, assim, o chute, até o Rodney comentou isso comigo no Twitter, o chute é que nesse filme tem uma evolution nova que aí abre a oitava geração. Não, olha só, quem sabe o Eevee morre e aí ele vira o Ghost, sabe? Eita, é um jeito bem trágico de você renascer um Pokémon. Nossa, imagina pra você evoluir no jogo isso, mano, você tem que esperar ele morrer e ele evoluir? Você tem que dar frente nele. Você tem que esperar ele morrer perto de uma pedra, é isso mesmo. Não, é que nem aqueles Eevees, sabe? Quando você toca numa pedra, você vai tocar num túmulo dessa vez. Nossa, mano. Mas qual outro tipo de Eevee ainda não existe? Metal. Um dragon seria dragão, louco, hein? Lutador, um dragão também. Pedra. Lutador, mano. O Eevee vai ficar em duas patas, assim. Ele vira o Lucario. Pega duas luvas de boxe, fica em cima de duas luvas de boxe. Nossa, que merda, cara. Mas eu acho que o Lugia nesse filme vai ficar bem jogado, porque, tipo, na história parece que ele tá no mesmo estilo do Ho-Oh, ele é uma lenda, que os caras falam, naquela vila lá, eles fazem um juramento ao vento por causa da Lugia, tem uns negócios assim, aí, tipo, parece que é igual o Ho-Oh. Falando do Lugia, nem apareceu quase no trailer mesmo, né? Ele vai ser igual no filme, que ele, tipo, aparece ele na sombra no mar, provavelmente, vai ser igual o filme do Ho-Oh, aparece só a sombra do bicho, ele vira um Pokémon mais lendário, né, e não vai ser parceiro da... Igual no Pokémon 2000. Porque parece que o filme é mais do Zero a Hora do que do Lugia. Igual foi do Marshadow ao invés do Ho-Oh, né? Eu acho que vai ser a mesma pegada, cara. Só me incomoda que é uma outra animadora, né, que vai fazer. Então, a cara outro estúdio, mudou, né? Outro estúdio de animação. É um outro estúdio, eu achei interessante essa mudança, tipo, pra mim, sem problemas. Já tá mudando tanto o Ash que eu também já não ligo muito. Mas acho que diferente do Mario, que gostou desse novo Ash, e eu já não gostei tanto. O novo Ash do filme Pokémon, eu escolho você. Sim, porque o filme que a gente viu, você realmente gostou da evolução dele e tal. Eu já não gostei muito, então eu não tô muito animado pra esse filme. Mas eu só acho que eles deveriam trocar um dos R's do nome do Pokémon, aí ele deveria se chamar Zé da Hora. Já tá o nome do Pokémon aí, se eu conseguir capturar ele no Sunny, né? Zé da Hora já é o nome de um jornal, né? Então já tá aí. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte, onde responderemos os comentários feitos no último Nintendo 3, o Nintendo 3 97. É isso, né? Talvez. Nós recebemos alguns comentários, nós fizemos uma filtragem, ou pelo menos fizemos uma seleção. Então eu vou pedir para o Jamão fazer as honras, por favor, e lê-los. O primeiro comentário era no nosso amigo Mário Toledo. Sou eu. Oh, filtraram mal os comentários, caralho. Eu achei. Eu só peguei esse comentário porque eu quero xingar o Mario. Eu achei interessante a comparação do sistema do Digimon World com uma proposta nova de um jogo de Pokémon. Mas são estilos diferentes que nunca vão se conflitar. Alguém não vai comentar por enquanto nada? Não, tem que comentar no meu próprio comentário. Eu tô Talvez. Com a pipoca aqui, eu quero ver se eu xingar ele. É que eu só vou xingar lá no final. Então, se quiser falar alguma coisa, Lucas, vai lá. Eu não. Não, mas só não coloca pipoca. Só não coloca só na pipoca, não, tá, Lucas? Porque o sal vai ser forte aqui. E não querendo defender o Digimon, mas já defendendo, quanto mais você entende o sistema, melhor ele fica. Se você treinar mais o Brain, do monstrinho, que é conhecido como cérebro, ele vai ter novos comandos, como ataque físico, defesa, ou usa o ataque X e ele passa a ter uma maior precisão nesses ataques. Ah, eu tô um pouco me fudendo, por enquanto. Sobre os combates em turnos, eu acho que a tendência dos JRPGs é serem sistemas de Active Time Battle, igual o Xenoblade, Final Fantasy XV e por aí vai. Então, eu não gostei dessa comparação de Xenoblade e Final Fantasy XV, porque são dois jogos, tipo, são dois sistemas de batalha completamente diferentes. Mas eles mudam o estilo tradicional de turno. Não, sim, muda o estilo tradicional de turno, mas o Xenoblade ainda é de turno. O Final Fantasy XV, ele virou Kingdom Hearts e saiu do turno. É, mas o que eu queria mencionar é isso, é que eles saíram do sistema tradicional de turno. E eu acho que a tendência é essa. Não sei, Pokémon é complicada. Não, pelo menos, eu concordo, mas pelo menos, acho que faltam algumas informações aí, mas pelo menos na Square Enix, e a gente vê que, nem sei, da Monolith é basicamente isso. Sim, sim, eu ainda voto pela Atlus que mantenha os turnos dela e eu quero que continue mantendo. Ah, é, acho que a Atlus vai continuar mantendo, eu acho que eu esqueci algumas informações, mas é que todo mundo pensa em Square Enix quando a gente fala de RPG, né? Talvez não o Jomon, mas acho que a grande maioria, o que vem na cabeça de logo é Square Enix, então acho que a tendência é que a Square Enix e provavelmente algumas outras empresas grandes produzem de RPG, nas AAAs... Só a Square Enix aí, empresa grande que produz de RPG. É, acho que é só a Square Enix mesmo, mas acho que restringindo ainda mais, nas AAAs tendam a colocar elementos mais ativos de batalha. Ah, sim, como sempre é, tipo Skyrim, Witcher 3, sim. Pode ser, aí é. No final você acabou concordando comigo, cara. E aí? Não, tudo bem, não. Foi isso. É isso. Tá bom, vai. É. Porra, gastei dinheiro na pipoca à toa, não teve briga alguma, hein? Mas um comentário meu, que depois que eu comecei a jogar o Persona 5, eu redescobri, assim, os jogos de por turno, assim, e voltei a gostar. Porque Pokémon tava me deixando com gosto de merda na boca. Então, os últimos Pokémon são muito lentos. Eles estão piorando talvez na lentidão. Então não querendo chupar o rolo do Persona, mas chupando ele é foda. Ah, mas o Persona pode chupar mesmo que ele é bem foda. E aí depois vai pro time Tensei e chupa a rola certa. Olha só, eu queria falar do Persona 5, porque o que torna ele tão legal quanto um sistema, ou tão ativo quanto um sistema de batalha que não seja tradicionalmente por turnos, eu acho que são principalmente os UIs, né, que são esses elementos, essas interfaces que você pode interagir, botão, menu, etc. O visual é foda. E a música de batalha, que é bem empolgante. Eu discordo porque eu acho que, tipo, ainda em Persona 3, Persona 4, em Shin Tensei 3, que é lá de 2003, eu acho que eles são ainda rápidos o suficiente, tipo... Pra mim, o sistema da Wiki é o que pega, que faz Persona ser legal, porque você continua lutando, você não fica olhando pra barrinha enchendo e fica de saco cheio com a barrinha enchendo. Não vem bonequinho correndo pra frente, bonequinho correndo pra trás. Eu acho que não é só UI. Mas ela faz parte, sim. Não vou discordar, ela ajuda bastante. O próximo comentário é do nosso mais amigo de sempre, Rodney Vinorelana. Mais amigo de sempre. Oh, mais amigo que você, Mário. só fechou o som. Eu gosto do Mário. O Mário tá no meu coração. Boa tarde, turma. Tudo bom? Foi bom ouvir de novo o Jomon como host do programa. Seria bom que os membros do cast tivessem a chance para demonstrar o pique que colocariam no programa. Eu queria ver um programa com o Jeff, velho. Adoraria, meu pai. Ele já tá muito de porre, velho. Ou a todos, bem-vindos a mais um Nintendo 3. Mais uma vez ficamos sem Dragon Quest no 3DS no Ocidente. É uma pena, mas isso sempre acontece. Lembro que os jogos que mais senti falta de serem lançados por cá foram Jump Superstars e o Soul Eater do DS. O Jump eu lembro. Mas Soul Eater eu não lembro. Ele era um jogo bom, Soul Eater? Né? Ah, era um jogo de luta, não era? Não sei, eu lembro Bleach, que acho que até veio pra cá. É, eu joguei esse Bleach aí, era não sei, era meio zoado. O Rafael gostava, mas achava horrível. Era bem bosta. O Rafael era o maior fanboy de Bleach, cara. É verdade. E o Jump Superstar era da hora, nos eventos de anime fiz bastante amizade jogando essa porra. Porra, joguei pra caralho. O Ultimate é melhor, você poder segurar na borda é impagável. Mas eu queria colocar mais um título nessa restrição, porque eu lembrei de um jogo agora que eu gostaria de rejogar. É Doki Doki Major Shimpan, né, Sou? Não, do DS. É do DS? Ah, eu joguei isso aí. Acabei de falar que é do DS. Nossa, Lucas. Nossa, sua credibilidade tava um pouco mais alta, agora baixou. Assim, não, mas eu não fui a fundo, eu só vi o jogo e pronto. Ah, não investi. Nada que tava acontecendo. Eu falei assim, eu quero tentar tocar num seio, não deu certo, porque eu não consegui essa parte. Foi zoada, então só conferi. Só queria falar que eu gostaria de rejogar o Ragnarok do Nintendo DS, porque ele tinha uma história boa. Nossa. Tinha uma história boa, cara. Mano, história de Ragnarok, sério, velho. É, tinha uma história no jogo. E eu tava. Eu joguei... Mano, você é louco, Mara. Eu não zerei esse jogo, eu queria saber o final, inclusive. Não sei, a mina deve morrer. É, e falando de jogos de moralidade questionável, olha aí, a gente já falou. Qual foi o game que jogaram que ficaram com mais receio de é isso mesmo, de mostrar pros demais? Eu lembro de um jogo no fliperama, tipo Puzzle, que você tinha que ir recortando a tela pra mostrar umas fotos de uma menina sem roupa. Muito louco, porém pegava muito mal se alguém tivesse do seu lado. Tem essas máquinas na liberdade ainda. Jogo questionável, velho. Ó, Xenoblade é um deles, cara, porque, mano, você vira pra esquerda tem um peitos, vira pra outro tem outro, mano. Você mora em peitos. Eu não vou falar nada não, mas eu tava jogando um jogo de RPG aí apareceu um chefe que era uma cabeça de um pinto e eu fiquei meio constrangido. Criança ainda, é uma criança, tem problemas com formatos fálicos. O meu, puta... Eu vou falar que é bem constrangedor isso aí. Numa época da minha vida, eu costumava entrar em sites diferentes. Assim, você não tem nenhuma outra coisa mais light, Jumon? Mais light? Tá, deixa eu ver. Uma coisa mais light? Não sei, velho. Jogo... acho que eu não tenho muita vergonha de jogar jogos, não, velho. Acho que não... Fala. Eu vou sair do jogo, então, tá? Cara, você compra aquelas figuras de meninas que claramente... figuras de meninas de anime. Que claramente estão em poses mais sensuais? Não. Tá. Isso você tem vergonha? Pra isso, não, eu não tenho. Tipo, depende da figure, né? É, tem figure que é só bosta. Se for uma figura de uma personagem legal... Aí eu falo assim, dá pra ir, né? Dá pra ir. E um Dakimakura de uma menina sensualizando? Não sei se eu compro desse. Um Dakimakura é aqueles... Travesseiro? Acho que eu já expliquei aqui umas 5 vezes, é travesseiro de abraço. Que babaca! Mano, acho que o Lucas não decora Dakimakura nem fudendo. Mas eu não sei. Eu não sei pronunciar, já esqueci o que é. Não compraria, mas... É, não por compraria. Vergonha? Não por vergonha, porque eu não... Tipo, não tem interesse. Eu não quero colocar tipo, uma fronha... Não é fronha, acho que é fronha. Uma fronha de menina nem no meu travesseiro. Eu não vou comprar um travesseiro enorme pra ficar com essa porra aí. Ficar tá sujo. Você fica sujo por outros motivos? Eu espero que não. Não, é poeira mesmo. Vocês já compraram rolo de dormir? Ficar sujo pra cacete. Rolo pra dormir? Que... É aqueles... São os travesseiros que é em forma de rolo. É redondinho, é cilindro, né? Sim, exatamente. Não, eu nunca comprei isso. Eu comprei um e ele fica muito sujo, velho. Muito sujo. Tá muito. Mas porque você não usa fronha? Não. Então, a fronha fica super suja. Fica, tipo, fica cheia de pelinho. E aí, nisso é uma merda aquela porcaria. Travesseiro de rolo. Nossa, mas que bosta de travesseiro, cara. É zoado, mas é porque é pra colocar embaixo de um travesseiro normal, entendeu? Só que fica sujo. Compra dois travesseiros, é melhor. Então, eu faço isso, agora eu uso dois travesseiros. Eu tinha comprado esse rolo aí e era uma merda. Mas nem pelo custo-benefício. Tem um que custa R$48, um travesseiro custa R$24, cara. Mas... Sim, então, é só pra ser mais bonito. Só que fica sujo. A mas beleza bonito, fica caro. Ah, foda-se, vai, lê outro comentário aí. O último comentário é do nosso amigo João. Fiquei bolado quando vi que a versão de 3DS do Dragon Quest XI não vai sair pro ocidente. Seria uma experiência completamente diferente do que jogar no PS4. Pelos vídeos que vi, os gráficos do PS4 estão realmente muito bonitos. Mas a versão 2D na tela de baixo do XDS dá um charme foda, sem contar a portabilidade. Não sei vocês, mas valorizo muito portabilidade em RPGs e jogos com mais de 20 horas. Ah, espera a versão do Switch aí, da, em 2030 e pouco, que vai sair. Switch 3, né? Switch U. A gente poderia ter agora a versão de 3DS, entendeu? Mas essa, o do Switch vai ser mais bonito, agora, essa é diferente. Hã? Mas ele gosta do charme nos jogos antigos, né? Então, então você vai ter que aprender japonês, João. Aí você vai comprar a versão japonesa. E comprar um 3DS japonês, porque o 3DS também não é... Puta, né, que pariu. Sem trava de região, né? Cara, eu acho que o próximo de RPG que eu vou jogar é o Octopath Traveler. Ele tá pra lançar, inclusive, não tá? Tá, antes do Dragon Quest até. Eu gostei da demo bastante. Eu vou comprar antes o Shin Megami Tensei Strange Journey Redux, que vai sair em maio. Aí depois da Octopath, aí Dragon Quest 11. Tem um meses ocupados aí. É. Inclusive, eu acho que você já tá delimitando um tempo que você precisa pra zerar cada um e jogar o próximo, né? Talvez, é, uns 2 meses dá, mas é que eu dropo, aí eu volto. É, eu não posso falar nada porque eu conversei com o Jomon, eu tô jogando o primeiro Xenoblade e o Persona 5 ao mesmo tempo e tá... Tá meio foda. Um jogo é em 70 horas, outro é 120, né? É, então, eu tenho, o Lucas escolheu exatamente os dois jogos que, tipo, tem mais tempo, assim. É que quando um começa a me irritar, eu largo por uns dias, aí eu, depois eu volto. Justo. Mas Persona 5 isso não acontece, porque o Persona 5 é... Ah, acontece. Top. Acontece. Quando ele toma uma rolada violenta. Ah, já tomei, já. Da cabeça de pênis ainda. E pra você que ouviu até agora, não deixe de comentar no episódio com todas as suas impressões, dúvidas ou, sei lá, se você gostou ou não gostou de alguma coisa, ou com qualquer comentário que você quer que a gente leia no próximo episódio. Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.